Você é um homem livre, aumenta a produção, sorri a trabalhar, engorda o seu patrão. Você é um homem bom, não pare, seja leve, trabalhe sem parar, não pode fazer greve. Você é uma máquina, não pode respirar. 50 recebe, 80 tem que dar. Você não é um homem, só sabe dizer sim. Se não cerrar os punhos, vai ter um lindo fim. Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Tivemos a ouvir Manifesto com Você é Homem Livre e agora vamos para Flávio com F de Folha com Sonhos Automáticos. Thank you. cedo, parti de ti porque não me lembrei porque ai que saudades de ti, eu já não sei o que parti de ti, eu já não sei o que será de mim, eu já não sei se posso viver sem ti. Será de mim, eu já não sei se eu posso viver sem ti. Eu já não sei, eu já não sei. Thank you. Depois de Flávio com F de Folha, com Sonhos Automáticos, tivemos a ouvir Jackie Ferreira com Eu Já Não Sei, 5 Estrelas, Vida Chata, e agora estamos a ouvir Lá Fora a Cidade, dos Perspectiva. Eu sei que o podcast esteve fora uma semana, peço desculpa pelo atraso, fiquei sem computador e foi mesmo impossível lançar coisas novas, mas aqui estamos agora com o problema resolvido. Vamos então ouvir os Perspectiva. Lá fora a cidade já veia de tudo, de espanto cansada, tão cheia de mundo, de asfalto, de pedra e cal, de cimento e ferro, de fumo e suor. Cidade já velha de tudo, de espanto cansada, tão cheia de mundo, de asfalto, de pedra e cal, de cimento e ferro, de fumo e suor. De homens sem rosto, manifestação. De homens sem corpo, revolução. Oh. ondas e correntes, fica tudo na maior. Viva a vida diferente, não queiras ganhar o lor. Comando do cachimbo preto, vai tudo às nuvens. Sopro pra tu pés. Depois dos Perspectiva, tivemos a ouvir Stratos com um Chuto no Quarto. Bananas, que depois mais tarde vinham a ser os Ban, com Identidade. THC com um Leve Impulso. E vamos fechar já o episódio com Jardim Terra dos Beatniks. Espero que tenham gostado deste episódio. Peço desculpa pelo atraso. Peço desculpa por não ser um episódio de entrevista, mas foi impossível e vai-se tentando fazer o máximo que é possível. E até daqui a 15 dias para mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Até lá. Sejam altamente. Seiva, eu sinto correr na flor e alimentar esse ser que ao receber a luz do mar nos dá. Nosso se a mão do homem quiser, pode evitar que amanhã este jardim terra não nos possa dar. Nosso este jardim terra não nos possa dar.